Herald anunciaria o fim do mundo. Como? Brasileiros correm às compras antes do mundo acabar. E o Hollywood News, que é o jornal de notícias sobre Hollywood, né? Isso. Fim do mundo. Spielberg vai cuidar dos efeitos especiais. A revista Rolling Stones. Revista Rolling Stones especial, especializada em música. A manchete deles. O sonho acabou. O sonho acabou. Legal, legal. Obrigado, Cris. O jornal The Sun. Especializado em fofoca, fofoca, né? Fofoca, inclusive, foi quem anunciou aí o caso da gravidez da Luciana Gimenez com o Rolling Stone Mick Jagger. A manchete do jornal The Sun. Só pra traduzir aqui, Barbosa. The Sun é o sol. O não, sol, isso. Tá certo. Aqui é o filho. The Sun, nossa próxima edição contará do além as últimas da Lady Di. Tá certo. Como a coluna da Danusa Leão. Coluna da Danusa Leão. Fim do mundo, uma coisa. A coluna do Hélio Gaspari. Hélio Gaspari. Doutor Malan, eu avisei. A revista Manchete. Manchete. Fotos mostram a beleza do fim do mundo. Que isso? A revista Caras. Caras. Linda evangelista passa o fim do mundo na Ilha de Caras. A revista Saúde. Saúde. Não fume, não beba, faça exercícios e morra saudável. Que morra saudável? Que isso? O jornal Globo. O Globo. Fernando Henrique, fim do mundo não afeta o Brasil.